Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de tudo meu. O quê? Fica aí cuspindo no prato. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Pode falar. Pode falar. Fala a verdade que até hoje também. O quê? Pode falar. Pode falar. Mas fala a bebezinha que até hoje tu deixe. Garretinha quebra tudo. Aquele jeitão, fala que não me ama, mas não larga. Beijinho na boca. Tá meu cabelo, tira minha roupa, mas bem gostosinho. Daquele jeitão, eu te lavo, mas eu vou. Garretinha quebra tudo. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de fogo meu. Fica aí cuspindo no prato. Que? Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de fogo meu. Esse DJ é o bicho. Você está ouvindo, Garretinho.